roda pista 2, curva direita, Arbo Elefa, AP Zulu 2-1, Sorocaba, direto após conforme. 120 decimal 8 controle, aciona 5425. Autorizada positiva no 360. Decolada pista 10, curva direita, Arbo Elefa. 208 controle, 5425 transponde. Nós temos a rota pós-eléctrica para o Zulu 21, Sorocaba, Bravo 310, Orana. Já 3259. 3259, agora só mais um instante para o pushback, a aeronave do outro lado do pátio já está finalizando e devido à restrição do pátio aí, todo mundo tem que sair pela Índia. Então só aguarde só mais um instante. Salvador, muito bom dia, Gol no 072, duas para Simbra, baixando chegada. Gol no 072, informe tráfego na curta final da 17, aguarde autorização de pouso. Escuta. O Lima e uniforme Zulu, pouso autorizado na 17, o vento é 100 graus com 14 nós. Desde pouso, tudo bem, tranquilo. Janerma 3, 1-2, 1-4-8 a bordo, Natal, com 3 horas e 20 de autonomia. Lima, até o ponto de espera via Índia, o Janerma 3, 1-2, ajustado 1014, a torre 118.95, bom voo. 295, Índia, via pátio, 0-1-4, obrigado, bom dia, Janerma 3, 1-2. Então, 3859, coordena a equipe de sol, após a rebanho da Oxenet, está livre, poxa. Em coordenação autorizada, o pushback acionamento do 3659. Oi, Salvador, bom dia, da 3663, ponto de espera da 1-0-1. Bom dia, mantenha a ponto de espera, o tanto 3663. Está mantendo, 3663. O gol no 072. Pouso autorizado na 1-0, o vento é de proa, com 1-5 nós, 15 nós. De proa com 15 ali, pouso 1-0-7-2. Lima e uniforme Zulu, seu solo foi aos 2-1, né? Vai estar com hangar? Ok. Faça o backpack pela 17 e com a informação temos um Cessna 150, tráfego vai ficar alinhado lá na 17, deixando a Oscar livre, tá o sem ingresso no pátio. Eu gravo Kilo Whisky, alinhar e manter a 17 e informa em tráfego sentido contrário, vai prosseguir para o pátio 4. Deixe a Oscar liberada, o eixo da Oscar para ingresso do tráfego. O Índia Vitor Eco, você tem condições de decolar já com a Pro Sul? Índia Vitor Eco, o senhor tem condições de iniciar a decolagem e já tomar a proa sul? Conforme fora do solo, o vento é 100 graus, 14 nós. Tan 3663, alinha e manter 10. Alinha e manter 10 para 3663. Bota a patata 522. Lima e uniforme, confirma o tráfego. Só um instante. O Trip, informa o helicóptero fazendo manobras aí no pátio 3 para decolagem, ok? Confirma a solo para o Trip? É uma aeronave, um helicóptero fazendo manobras para decolagem do Pátio 3, mas sem interferir com o seu push. Zona 072 no solo aos 23, e chame o solo 219. 219, boa, na 072. Prossiga até antes da Juliette. Reporte para ingresso no pátio. Antes da Juliette, reporte para ingresso no pátio, boa, na 072. 120 decimal 8, e mantém a linha do litoral sul. Manterá a linha do litoral sul e chamará o controle no 120 decimal 8. O Papo Romeu em dia Vitoré. Grato. Mantém a posição, Braco e Luiz. Temos um helicóptero aí cruzando o eixo de decolagem, estamos no 7. Tan 3663, decolagem autorizada da 1-0. Venta de proa com 14 nós. Chega a decolagem da 1-0, tá 3663. Onde é a linha e manter a 1-0, 6312, após o TAN. Charlie Alfa Tango, sente, atente a aeronave Eco Charlie 20 a 1.000 pés, sentido oposto. Charlie Alfa Tango, vai manter 500 pés? Gente, Índio Vitor Eco, atente a um helicóptero a 500 pés, sentido oposto. Ficar atento, Vitor Eco, ainda não viu. Está livre até a saída do pátio. Observa o tanque que vai iniciar o ataque também para segui-lo até o ponto de espera. Ajustado 1014, a torre 118.953. 118.953 a torre, vai via pátio, já sendo tirada na data e chamar o ponto de espera 5220. 340. Questão 340, quando possível, direto Leda. Autorizado, direto Leda, TAN 3663. Leda, grato, TAN 3663. Está livre até o ponto de espera da 1-0, ajustado 1014, a torre 1895, 385. Ok, 1895, 14, liberdade de ponto de espera 1-0, Kiluisk, decolado aos 2-6. O senhor tem condições de fazer uma curva pela direita e cruzar o campo aqui na vertical do shopping? No ONU, ciente da informação Lima, parqueado no 8 para a cópia Guarulhos. Ciente, aguarde cópia. Você escuta, 63 do ONU. E aguarde a transferência de comunicações. Após o cruzamento do shopping, mantenha a vertical da estrada do Coco, o Bravo Kilisk. Para o vento, 90 graus no meio do ginásio. O Papa Romeu, Charlie Alfa Tango. TAN 3859, está pronto? Afirmativo, senhora. Alinha e manter a 1 no 0, o TAN 3859. Alinha e manter no 0, TAN 3859. Só mais um instante. Tango, prossiga. Na proximidade do coral de Itapuã, solicita regresso para a Electra. Gente, Estamos aí com o Charlie 150, Cezinha, CFA, e traçando aqui a final da 1-0, o tráfego vai cruzar o campo na vertical do shopping, curve à esquerda e fique atento ao tráfego, e após, aguarde autorização para aproximar para o pátio 5. Gente, vai manter espera com curva à esquerda no farol de Itapuã, aguardando autorização, tá bom? China 6312, decolada 229, chame o controle 120.8. 2208, chame a 6312, obrigado, Manchester. Charlie Alfa Tango, não é necessário a espera, ok? Aproxime direto para o pátio 5, o tráfego não interfere. O que o precede, o César não interfere. Conforme no solo controlado, o vento é 90 graus no 612 nosso. Ok, tá prosseguindo, vai estar reportado no solo controlado, tá? Tranquilo aí, cara, vai ficar deixado, até agora vai ficar deixado um pouco. Gente, tome agora a proa da praia de Interlagos, o Bravo Kiluiski, e chame o controle em 120.8. Gol 605, cópia. Prossiga. Galeão autorizado 360 com formato do plano. Decola no zero, direita da Euleda Bridge. AP Zulu 10, SMAP, direto Lúvito, direto Barbacena, Paz Conforme. 120, decimal 8, 54, 16. Mike Echo Delta, desça para 500 pés, ajuste em Salvador 0014, reporta através de isso, parte do assunto. 0014, reporta através do assunto Delta. Controle, o India Vitor Eco, trato para o trabalho. India Vitor Eco, frequência livre. O setor que afasta e a distância. Realmente, se possível, manter a reta até 2 dias, aguarde a retorno de controle para a sequência permanece no tráfego para a torre RBQ, ligado com 4 horas de autonomia, 0 meia bota, com o controle 7-3. Meia dúzia bota, 4 autonomia, sente a guarda de Sente, autorizado, suba para o nível de voo 055. Sente, autorizado, direto Maceió, atenção agora para 055, Bravo 3. A 3859, decolado aos 32, controle 120, decimal 8. 208, bom dia, obrigado. Você é o 2733, confirme quantos procedimentos vai realizar? 0, 1. Ciente, após toque remetido, ciente. Salvador, bom dia, tá? 3859, Arbor, na frente. Ah, 3859, contato radar, saída árvore, subir e manter nível de voo 360. Na saída árvore, sobe 360, tá? 3859. Em a reta após decolagem, até 2000, chamando controle 120, decimal 8. Aciona 0154 e a frequência da torre 118, decimal 95. Direcionar, chame táxi, o CED 73. Quilo Sierra Lima, você? Não, Mike Echo Delta, chame torre, 1-1-8-9-5. 1-1-1. Papa Mike Echo Delta, ajuste 1-0-1-4, da presente curva esquerda. Cruzando eixo, aproximação do 1-0. Reporte de base pela direita, Mike Echo Delta. Delta, colando à esquerda para a base de... da 1-0-7, ficando à direita, era bom parar girando o Mike Echo Delta. Trip 5221, autorizado decolagem, pista 1-0, vento 1-0-0 graus com 1-4 nós. Decolagem da 0-1-2-1. Tá bom, 1895 para sair com a torre, ajuste no 0-4. Vitarema, bom dia, possível? Sente livre nacional, chama para o táxi aqui, o Vitarema. TAM 3859, autorizar direto Elefa. Direto Elefa, TAM 3859. Trip 5221, decolado aos 35, controle 120.8, boa viagem, frisão novo. 1208, frisão novo, tá daqui a pouquinho, 5221. Salvador, bom dia, Trip 5221, tá cruzando agora 1500, perfil da Harbor. Trip 5221, contato radar, submantendo nível de voo 200, perfil Harbor. 200, perfil Harbor, 5221. Oceano 6312, chame Centro Recife, frequência 12545. 12545, bom dia, 6312. Bom dia. Base pela direita da 17, Mike Echo Delta. Sente, Mike Echo Delta, tráfego avistado, reporte na curta final, Mike Echo Delta. Delta, reporte na curta final, baixado, travado. Trabalho para o 060, pela gente com 9283. Papatango, isso, uniforme Mike, aciona identificação, autorizado chegada a mar e desça para nível de voo 070. Está livre então até a interseção, ajustado no 0-4. Na interseção, transfere a torre 118.95. Peguei até o céu, na final, o céu, chegou na torre 118.95. 0-3-2-5-9, obrigado, bom dia. Bom dia. Livrando 4-4, estacionar a frequência livre. Bom dia, Mike Echo Delta. 1-8-8-8, desça para 2000 pés, ajuste no 0-1-4, livre LS, é possibilizado. José Lima, autorizado linha cabeceira 97, aporte pronto. Mike Eco Delta, stand-by no transponder, por gentileza. Confirme pra torre. Romeu Golf Vito, reporte no, na Papá para cruzamento no 735. Quilo Serra Lima tem a restrição à decolagem, você tá pronto para cópia? Oi, gente, após a decolagem, vamos manter proa até 2.000 pés, após encordação com controle direto à posição MOMO, ok? Depois de 2.000, encordação com controle, autorizado a decolagem, pistão 97, vento 090 graus com 14 nós, Quilo Serra Lima. Papatango, isca, uniforme Mike, desça para 3 mil pés, ajusta no 0 no 4. Confirma? Quebec. Curva direita, 1 no meu pé, corredor axé. 120, decimal 8, 0153, Romeu A. POB? Então chame a torre para o táxi, tá 11895, ajuste no 04, tem um bom voo. Direto Momo. Ciente, após 2000, direto Momo. Aqui do Serra Lima. ILS, gol 888. Gol 1888, complete a final, chame torre 11895. 895, 88, bom dia. Bom dia. Livre ILS, reposta habilitada. Para o voo 9226. Gol 9286, livre LS, reporte estabilizado. Ok, reporte estabilizado, gol 9226. 8, bom dia, ajuste no 0 no 4. Tráfico avistado. Tem pouso autorizado, pista 1 no 0. Vento 090 graus com 1 no 5 nós, gol no 888. Reposo na 1 no 0, no 888. Por Romeu Golf Lima. Site, vai decolar 10? Afirmativo, né? Sente só um instante. Quero desvio à esquerda aí, dá uma formação. Sente, após o desvio direto do 1, na resposta habilitada. Obrigado. 1250 copiado, Bravo Kilo. Controle Salvador, 5221. Prossiga. Eu queria que a senhora tentava olhar para nós, a senhora, da posição Arbor para frente, se a gente poderia voar direto para a Vitória da Conquista, se possível. Após Arbor, está autorizado direto Vitória da Conquista, 5221. Alô, Salvador, agora 605, está pronto para o estacionamento no 05. 05, aguarde só um instante. Aguarda, agora 605. No 4, contato radar, 60 milhas, sudoeste do VR de Salvador. Vou inicialmente na proa de Mari para a cheia da Mari. Poste aéreo 2733 apenas confirmando a questão decolada da intersecção do hotel. Sente a sente condições de aliás decolar de imediato? Gente, após o pouso do Boeing da Gol, ali mantém via interseção Força Aérea 2733. O meu golfito, cópia. Caetité, uma centena direto, decola no zero, direita, Coral, 1208-5433. Voo no 888 no solo 46, direita 121, décimo 9. Direita 219, igual no 888. Voo 9286, complete a final, chame torre 11895. 885, obrigado, pega. Whisky Uniform Mike, desça para 2000 pés, ajuste no 014, livre LS, reporta habilitado. Para 2000, reportarei do ILS. Prossiga. Autorizado, sou o nível de voo 075, Bravo Kilo. Gente, base do especialista, vou voltar o 2.5. No chame Centro Recife, frequência 1260. 1260, chama na Recife, obrigado, bom dia. Trip 5414, desça para 4000 pés, ajuste no 014. 4000, Romeu Oscar. Guarde um minutinho para estar aqui. Aéreo 2733, decolado aos 49, controle 120, decimal 8. Vai chamar o controle agora 208, você era 2733. Quilômetro, acho que eles ataques, você pode para o ingresso. Mantendo a reta, subindo para 2000 pés. Força Aérea 2733, acione código 5454. 54-54-2733. Está 10 Gol 9226. Gol 605, livre até o ponto de espera via Índia. Torre 1895, ajuste 1014. Via Índia, 1895, volta meia, até Via Torre Salvador, Luiz que uniforme Mike no INS. Luiz que uniforme Mike, ajuste no 094, é o número 2 para pouso, continue a aproximação guardando pista livre. Tráfico precede ao bonde da Gol, aproximadamente 1,5 mm da cabeceira 10. Ok, Luiz que uniforme Mike está ciente. E 4 e 30 minutos. 6311 até o ponto de espera via Índia. Torre 10895, ajuste 1014. Tá livre, vai seguir via Índia. Ele 14895, obrigado. Mantenha antes da do meia dúzia, vou ingressar o tráfego por portão 4. O senhor deverá aguardar mais um instante no ponto de espera, ok? Boa, senhor. Amanhã antes do 62, então, 63, mano. O 1888 ingressa Juliette, portão 4. Juliette, portão 4, gol 1882. Após o gol estacional, o 63 não está livre, até o ponto de espera vem aí. Sim, 63, mano. 1982. Aciona identificação, autorizado de chegada a mar e desça para nível de voo 050. Negativo, mantendo o perfil. Instruções. 9286, alistando a pista. 9286, prossegue via Alfa, mantendo da Juliette. Alfa, está Juliette, 9286. Estamos com 1,62 de nós, o ajuste é 1,0 no 4. Esse que uniforme, Mike Lefoso. Arrumei o quilo Serra Lima, confirma seu estimado de pouso. Nosso estimado de pouso, 1-2-2-2. Ciência. Romeo Oscar, autorizado a decolagem, pistão 97 090 graus com 1,62 de nós. Voo no 605 ali, mantém a cabeceira 1-0. Anima penal no 0, no 6-0, que está bom. Meu Fox Trot Lima, ciente, reporte não através do parque de Iguaçu. Whisky uniforme, Mike, no solo 5-3, direita, 1-2-1, décimo 9. Whisky uniforme, Mike. Bom dia. Zero, meia, zero, oficina, meia, dois, segurado. Vai cruzar 060 para 4000, prosseguir descida, tripe 5414. Decolado 54, controle 120.8. 120.8. Gol 9286, livre portão 1. Posição 1, 9286, obrigado. O Romeu Govito observa a aeronave da Gol ingressando no pátio. Tá livre até o ponto de espera via Índia, após o Gol. A torre 1895, ajuste 1014. O Whisky Uniform Mike confirma o estacionamento. Prossiga via Alfa, Juliette, vai contornar os portões. Após ingressa Lima e Mike. Após Mike Quebec, reporta para cruzar 1735. Posição 612. O nível 340? Ativo, pode ser o 340, Gol 073, copia. Só um instante. Tô no 014. Meia 05, decolado 56, controle 120, decimal 8. 120, 8, 6, 05. Copia, senhor, na sua escuta. Autorizado ponto seguro 340. Dael Leda, direto 120, decimal 8, 5461. Autorizado nível 340, decola Dael Leda. Direto 1208-5461, Gol 1073. Chama, puxa, senhor. Chama, Gol 1073. Tip 5414, curva à direita, proa 060, reporta estabilizada. 060, reporta estabilizada, 544. Torre 10895. Torre de Salvador, meu cordial, bom dia, esse é o papai Romeu, meu box brasileiro. Hoje na M3 no autorizado de decolagem, pistão 1 a 0, vento 1 a 0, 0 graus, com 1 a 2 nós. O meu Fox Lima mantém a linha do litoral sul, reporte farol de Itapuã, sobre o farol de Itapuã. Positivo, pode estar na vertical só da forma do Fox Lima. Mas sessões era voo direto para 5 DPA ou pouso parado, cabeceira 35. Gente, o meu Fox Lima tem condições de fazer o pouso parado sobre a cabeceira 35? Afirmo. Gente, continua a aproximação sobre a linha do litoral sul. Reporte na final 35, o meu Fox Lima. Positivo, pode estar na final 35, Fox Lima. Trip 544 no 4, continua a aproximação, guardando pista livre, ajuste 1 a 0 no 4, informa o tráfego no setor sul, tipo Alfa Serra 50, na aproximação, vai fazer o pouso de parada sobre a cabeceira 35, não interfere com a aproximação. 354 no 4. 354 no 4. Mark on 239er, call cadence, clear on arrival, distance at level 060. I'm on arrival, fly level 060, on that 060. Oceané 6250, indicada? 6250, está com indicada de 2809. Redução para 210, Oceané 6250. Reduzindo para 210, o 6250 vai atingir o 060. Oceano 2733, para o lock, esquerda para o 1140. Esquerda, 140 para o lote, 2733. Controle Oceano 63, nome de colônia, você escuta. Contato radar 360, saída da EL 6311. 360, pode valer, né? Mantenha o perfil Oceano 6311. Mantém perfil 6311. Oceano 2733, indicada? 150. Sente, mantém até o marcador, tem condições? Afirmativo. Completa esquerda 130. Esquerda 130, Oceano 2733. Gol no 982, redução 1180 nós. 180, gol no 982. Sobre vetor, vai manter a proa limitada pelo localizador. Nem limitada ao lock, então, gol 982 na proa. Gente, tem frequência livre, descendo para 2500. Oceano 6250. Gol no 982, desça para 3000, ajuste no 013. 14, correção. 1004, gol 982. Oceano 6250, sob vetor, esquerda para o 010, limite ao localizador. 010, limitado ao localizador. Oceano 6250. Mantenha o 060. Desça para 4000 pés, o ajuste no 014, Oceano 6250. 4014, Oceano 6250. American 239, distance, light level 050. Espera, tem? É na final 35, viu? Fox Trot Lima. O meu Fox Trot Lima, autorizado pouso pista 35, vento 090 graus, 139. Positivo. Meu Fox Trot Lima, confirmei meu pai para o Corata, que serve? 45. Gente, é o meu Foxtrot Lima. O da Sátia, o da 35? Até o 45? Meu Foxtrot Lima no solo ao 02, autorizado táxi até o 45. Trip 54 no 4 no solo ao 02, de vez direita, chame solo 12 no 9. 19, em A250. Do Golf Vitor, autorizado alinhar e manter cabeceira 1-0. Do Golf Vitor. O meu Golf Vitor, autorizado a decolar, pista 1-0, vento 090 graus, 1-4 noite. 25, bom voo. 25, quando confirma a secundária? 133-25. 3325, obrigado, deu um bom dia. Oceano 2733 estabilizou? Afirmativo, estabilizado. Completa com a torre 118.95. 118.95, a torre, obrigado. Gol no 982-2000, ajuste Mi 14, está livre LS. 2000, está livre LS, Mi 14, 192. Chanel 6250, direita para o 060 para o lock. 060 para o lock, 6250. Desça para 3000, ajuste Mi 14. 3000, Mi 14, 6250. Controle, Brasil, isso é possível, quase aguardando transferência. O meu Fox Trot Lima no solo 04, de frequência. 3896, identifica chegada Mari, desce até o 050. A Coral, Romeu Golfe Vitor. Cliente, Romeu Golfe Vitor, mantenha a saída, chame controle no 20.8. 208. Chanel 6250-2000, ajuste 1014, está livre LS, reporte estabilizado. Livre LS, 6250, com a manada estabilizada. 1982, número 2 para pouso, wide. Vento 1900 graus, 149, altímetro 1094, reporte baixado, travando. Livre 0104, número 2, 1982. A saída é da Eole, da Bridge. Ok, guarda. Força aérea 2733, autorizado, toque emitido na pista 10, vento 1900 graus, 159, altímetro 1014. Livro toque emitido, força aérea 2733, pista 10. 2 a bordo, autonomia de 2 horas e 15, alterna Aracaju. Meu Golfe Vitor, vou Coral da presente. Coral da presente, vou meu Golfe Vitor. American 239, descend 3000 feet, connect 1014. Descend 3000 feet, 1014, American 239. O meu Golfe Vitor? Escuta, senhorita, prossiga. Confirme a Pro Ideal para o destino da presente. 277. Sente. Inicialmente vou Coral, guardando o voo direto. Positivo. Vamos conseguir. Guarulhos, está autorizado nível, é o 360, via Pesulu no meio até Belo Horizonte, após BH, direto Trive, e após Trive, Poços de Caldas. A decolagem é da 10, curvando à direita, subida da El, após Leda e após Bride. O controle 120.8, transponder 5510. Pois sim, autorizado 360 Guarulhos, a Pesulu no meio, a BHZ, Trive, após foto, da 10, curva direita, da El Leda Bride, 1208, 5510, gol 925. Correto, chame para o push acionamento, gol 9251. Encontre, Maré. Descent 2000 feet, connect 1014, clear farm, report established on localizer. Descent 1014, call established, final, 23. Frente da voz é visual, 982. Voo 982, autorizado pouso, pistão 10, vento 090 graus, 149. Sempre pouso 10, voo 982. Força aérea 2733, tocou RMC ao 08, suba até o 9 mil pés, reporte na perna do vento, informo que deverá manter esperando a perna do vento devido às duas aeronaves para pouso na 10. Gente, mil pés, perna do vento, só manter espera no setor norte, 2733. Salvador, voo 1073. Bom dia, ponto de espera pronto. 1073, mantenha ponto de espera, aguarde. Mantenha ponto de espera, voo 1073. D733, faça 360 pela direita. Atento aos tráfegos pousando na 10. Ah, fazer 360 pela direita no setor norte, você era 2733. Curva direita para o 240, aguardando o cruzamento com o tráfego para voar direto de China. Direita 240, aguardando novas instruções. Vamos ver o Golfe Vitor. Puxa, não é 6250, não escuta? Não escuta, 50. 6250, continue a aproximação, tráfego avistado, vento 1900 graus, 149, informa um tráfego. Mantendo o setor norte do aeródromo, não interferirá na sua aproximação. Gente, 6250. 1982, no Solo 09, livre em direita, chame o Solo 121, decimal 9. 219. Papá Romeu, Romeu, Oscar Bravo, prossiga. Tomou 982, Bruna. 982. Livre o táxi Alfa e Juliette, gate 5. Alfa e Juliette, para o gate 5. Fala, Salvador, o nosso... Bom dia, 9245, tá na... Tô parte 3, posição 4, autorização, Guarulhos. Ok, gol 9245, seu número 2 pra cópia, só um instantinho. Pois não, a saída é a da Elder da Bridge, né? Afirmo. Obrigado. Whisky, Oscar Uniforme, cópia. Autorizado, Valença, New Pass, corredor Axé, até o farol da Barra. A decolagem da 17, curva à direita, controle 120 decimal 8, torre 1895 e o transponder é o 0113. Correto. Só me confirme o hangar que você se encontra. Copiado, o cortejamento está correto, chame a torre para o táxi, o Whisky Oscar Uniforme. Superado em altitude, autorizado da presente, direto de China. Confirma o estimado de pouso, o meu Golf Vita. 1-3, 1-1. 1-3, 1-1. Abrindo. 360 nível, via peso Luno 6, até Belo Horizonte, após BH Trive e após Trive Poços de Caldas. Decolagem é da 1-0, curvando à direita, subida da El, após Leda e após Bridge. O controle 120 decimal 8 e o transponder é o 5466. Autorizado então, Guarulhos, nível 360, via peso Luno 6. DHZ, DCT 3, DCT Pontos. Decola com a direita da Elder da Bridge, 1208 ao controle, 5460 no transponder. Esse é o gol 9245. Correto, gol 9245. E chame para o push acionamento quando pronto. Daqui a pouquinho a gente chama, obrigado. Cara. Alliance 39 e... 6250, gente, táxi autorizado, Alfa, Juliette, para o gate 2. Alfa, Juliette, posição 2, 6250. Alliance 239, land gear down and locked. Gear down and locked. Clear land, runway 10, wind 090 degrees, 04 knots. Clear to land, American 239. Gente, Romeu Golf Vito, plano modificado 1-2, 1-3, subi mantém o nível 1-0-5. Reinterceptando a perna do vento, visual com América na final, 0-2-7-3-3. Sussara 2733, aeroporte para girar a base. Portará para a base 2733. Meu Oscar Bravo. Ingressando no Correio do Bonfim. Salvador, Gol 1397, está sempre na informação Lima, autorização São Paulo, convém, bom dia. Bom dia, Gol 1397. Autorizado, São Paulo, Congonhas, 360 nível, via Upezulu no meia, até Belo Horizonte, após BH, Trive, e após Trive, Pirassununga. A decolagem é da 1-0, curvando à direita, subida da El, após da El Leda, e após Leda, Bridge. Controle 120 decimal 8, o transponder é o 5516. Autorizado nível de voo 360 para São Paulo via Upezulu no meio Belo Horizonte após direto Trive, após direto Pirassununga. Decola 1-0 com curva direita na saída da El, Leda após continuar Bridge. O controle 120.8 e o transponder 551 no meio, gol no 397. Tá correto, gol no 397, chame para o push e acionamento. Passaremos, gol no 397. Paulo, gol 9245, parte 3, posição 4, posição de acionamento. Autorizado. O gol 9245, chama para o DAX. Chama no DAX, 9245. Ground American 239, we're clear for gate 11. Área 2733, autorizado, toque arremetida, pista 10, vento 090 graus, 12 mais. Viva, toque arremetida, pista 10, pista 2733. Gate 11, 11, via Alpha and Juliet. Ok, 11 via Alpha Juliet, American 239. Bom dia, 3, 2, 3, 4. Que o uniforme atenta esteira de turbulência do Charlie 208 que pousou na 1-0, autorizado decolar pista no 7, vento 1-0-0 graus, 1-2 nós. Gente, recebo no radar uma proa do CIA. Gente, apenas para informação, para cheque do equipamento, o senhor está a 2.5 milhas do Correio do Bonfim. Nossa área 2733, tocou RMTU ao Zono 8, reporte na perna do vento, informa que deverá manter espera no setor norte da torre, aguardando para girar base.